Doutora, Chanel 6313, posto 5, vai estacionamento. Posiciona 6313, livre acionamento, chame para o táxi. Acionamento, chamar para o táxi, 6313. Prossiga. Tá pronto para tirar o posto 7 para o autoridade. Gente, 6747, confirme se qual é a aguarde, ok? Aguarde para iniciar o pushback. Eu já tenho um Airbus da Avianca terminando, já finalizando o pushback para iniciar o táxi, ok? Aguarde. Aguardar o colega. Né, 6224, fazendo identificação, autorizado de chegada a MAN, desça aí, mantenha 4.000 pés, ajuste 1.014. Chegada a MAN, autorizado, identificou, 4.000 pés, ajuste 1.014. Astronomia de 3 horas e 50, altera no agalhão. Ok, sente, o Chané 6313, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame pronto, ajuste 1.014. partir a parte e chamar a pronto no ponto de espera. Azul 4209, aguarde cópia. Web 6747, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu pushback após a Airbus da Avianca livrar a retaguarda. Chame pronto para o táxi. Sim, após a Airbus 6747. O senhor é 6313, a linha decola no zero, vento no 1, no 0 grau, 06 nós. Linha decola no 063, 13. Afirmativa, linda cola. Linda cola, 6313. O senhor é 6313, decolar 250, controle 1 no 935, bom voo. 935, boa noite, 6313. Doutor, boa noite, o TAN 3305, box 7, informação alfa para Recife. 3305, aguarde cópia número 2. Guardando cópia, seria a saída prevista? saída PUC, a transição Caju. Desculpe, senhora, não consegui copiar. Pai 2000, direto Leda, sobe por 380-6313. O 4209 copia. 4209, com fins aprovado nível 380, via Pesulum no meia, dote, vá direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponder 5076, controle 19935. O 4209, cotejamento correto, chame pronto. Solo 6747142 a bordo, 3:50, alternando com. Gente, web 6747, táxi via Índia, reporte pronto no ponto 0, ajuste no 04. Via Índia no 04 já está pronto. Ok, alinha e mantenha no 0, web 6747. Alinha e mantenha no 0, 6747. Tá, 3305, copia. 3305, copia. Tá, 3305, Recife, aprovado nível 330, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5077, controle 19935. Frisado Recife, nível 330, vai pela Peruísque 58, PUCA, Caju, com curva esquerda. 5077, e na saída 1935, TAN 3305. Tá, 3305, correto, chame pronto. Chamada pronto, obrigado. Web 6747, o vento no 10 graus, 06 nós, a linda cola no 0. A linda cola no 0, 6747. estabilizou o sinal, 6224. 6224, complete nota, o recente que meio bom pouso. 6224. Chanel 6313, chame Recife, 1251, não alternado no 3325. Vamos notar 3325, Chanel 6313. Na 6224, livre pouso no zero, vento no 1, no 0 grau, 069. Pouso no zero, 6224. Web 6747, decolar 257, controle 1 no 935, bom voo. Confirmando o controle. 5 box 7, pushback, acionamento. 3305, livre acionamento, chame para o táxi. Tá livre, puxe de acionamento, um ataque da 3305. Salvador, FJET 6747. 6747, contato radar, fula para o 360, sai da árvore. 360 na árvore. Pode voar elefa, por esquerda? Inicialmente mantém o perfil da saída, o Web 6747. Mantém. Mantenha o perfil da chegada, tá? 3078. Seu no setor à direita, ok? Do 209, só retificando, a aeronave se encontra no portão 7. Chanel 6224, solo 00, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita na Alfa, antes da Juliette, o 6224. Mantém a escuta na frequência? Mantém essa frequência, mantém posição antes da Juliette. Juliette, 6224. Autorizado, 6747, direto da Alfa. Direto Eleva, foi ascensão ônibus 660. Quatro, dois a bordo, Alterna Natal, 4 horas e 47 minutos para o táxi. Questão 3305, táxi via pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 4. Pátio e Índia, 1 no 0 no 4 ajustado, chamada pronto, 3305. Azul 4209, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da TAM, para livre acionamento, chame para o táxi. Salvador 6224, se aproximando da Juliette. Sané 6224, mantenha a posição antes da Juliette. Previsto portão 01 no ocupado. Sim, mantenha a posição antes da Juliette, lembrando a posição 01, né? 6224. Meia 7 4 7, chame Recife, 251, alternado com 3325. 251-3325, 6 7 4 1, boa. TAM 3305, alinha e decola, pista 1 no 0, vento no 1 no 0 grau, 07 nós. Autorizado, alinha e decolada 1 no 0, 4209, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 014. Tan 3305, da cola 207, chame controle 11935, bom voo. 10935, Tan 3305, uma boa noite. Oxana 6224, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, né? 224. 05, UCA, Caju, cruza 2000. Contato radar, pula para o 330, saída PUCA, 3305. Para o 330, vira saída, TAN 3305.